O vício não faz parte da vida. O vício ainda não é a única saída. Na porta da escola onde começa o vício, fuma uma vez sem nenhum compromisso. A cada dia que passa isso vira costume. Você compra de novo e logo assume que precisa de droga para agir, sentir uma luz e poder decidir se aquilo é bom ou mesmo ruim. Mas a cabeça não pensa enquanto sente o twin. Agora todos os dias você tem que comprar, se vê viciado e não há como parar. Vício, vício, vício, vício. Se depara no espelho, os seus olhos estão fundos. O vício tomou conta e faz parte do seu mundo. Brigas na família geram muita confusão. E você vai fumar um, isso não é solução. Como trabalhar se está sempre drogado? O serviço não rende, que mal empregado. Então procura as ruas, sem destino, no submundo. Neste menino só existem as drogas, loucuras e besteiras, asneiras, brincadeiras. Desta maneira, teus pensamentos viajam. No seu mundo faz de conta as coisas nunca se acabam. Realmente ciente, ser um ser diferente, totalmente dependente. A droga altera sua mente. Para isso acontecer, acendo baseado, e pra você me entender, é só ouvir meu recado. Então eu digo, repito e não digo por mal. Vire as costas, pois o vício é fatal. Vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício. Isto é um vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício, vício. Tava lá na esquina fumando um cigarrinho com chegado. Não quero ser chato, penteiro intrometido. Apenas quero ser seu amigo, te ajudar a se livrar do seu vício, libertar pra você parar e largar de se drogar. Mas seu estado, de certa forma alienado, que não passa de um protesto calado. Você não tem certeza, muito menos razão. O mundo é quadrado e tudo é diversão. Somente as drogas você pode enxergar. A paranoia do teu ser não te deixa parar. Que escolhe teus caminhos por um túnel que no fim te larga sozinho. E aí você vai ter que rezar pro seu anjo da guarda te libertar, pois só se lembram de Deus na hora do aperto e temem represálias na hora do acerto. Então eu digo, repito, então eu digo, repito. Pois o vício é fatal, então eu digo, repito. Então eu digo, repito. Vire as costas, pois o vício é fatal. Então eu digo, repito. Então eu digo, repito. Vire as costas, pois o vício é fatal. Então eu digo, repito. Então eu digo, repito. Vire as costas, pois o vício é crazy. Vício.